A velhice é uma merda, né? Mas por quê? Não, é o começo da história que eu vou contar aqui agora pra vocês. Bom. O casal resolve passar a lua de mel em Paris e de repente se perde e vai parar num subúrbio. Umas bibocas sem fim. Ai. Se depara com uma casa de espetáculo pornô e o letreiro anuncia: hoje, o fabuloso Mohamed. Entraram, o show começa com o Mohamed, 30 anos, numa cama com uma louraça, uma morenaça e uma ruivaça. Boa. Que ele vai lá e crau nas três. Que violento, cara. E aí não para por aí, ele repete essa atitude duas vezes com cada uma. As mulheres exaustas deixam o palco, enquanto o Mohamed agradece ao público que aplaude efusivamente de pé. Mohamed! Galo velho! Sob o rufar de tambores, uma mesinha com três nozes é colocada no centro do cenário. Mohamed então levanta-se e vai até a mesinha e... Com o guri. Três nozes. Delírio total. O público vai à loucura e ele é ovacionado por 25 minutos. Mohamed! Parado! Matou a pau, literalmente, né? O casal foi embora, né? Passaram-se 25 anos, né? Comemorando as bodas de prata, né? O casal resolveu voltar a Paris. Aí passeiam pelos mesmos lugares, diante da mesma casa, surpresos com o cartaz: hoje, o fabuloso Mohamed. Bah, eles não acreditam, mas será? Bom, entraram e no palco quem? Mohamed! Ali no palco, enrugadinho, cabelos brancos, né? Mesma cena, traçando as outras mulheraças com o mesmo pique. Baita profissional. Não dá pra acreditar. Quando os tambores começam a rufar, entra a mesinha, porém, agora... com três cocos em cima da mesa. Ah, coco? Três. Mas era cocos. Nós, agora é coco. Coco. E é colocado, e o Mohamed vai lá e... Pá, a galera cai. Mohamed! Aí o casal, pô, mas só um pouquinho, né? Pá, vamos ter que ir no camarim cumprimentar o cara, né? Aí entro lá e pá, pô, parabéns, pô, mas que... Pô, a única coisa que mudou no show foi que tu trocou as nozes por coco, né? Por que isso, Mohamed? Aí ele responde: a velhice é uma merda. A vista fica fraca e eu não consigo mais acertar as nozes. Baita emocional, cara! Mohamed!